Jorge, Salvador, 03601 para pushback, acionamento, está no 09. Móvel aprovado, pushback, acionamento, 03601, na Chimitaxi. Passar para o toque, 03601. Salvador. Dansei 061 para o táxi. 99 a bordo, alterna com fins com 4 horas e meia de autonomia. 099 a bordo, 4h30. Copiado, táxi aprovado via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera pista 0, senhora ajuste no 015. Show e pronto para decolagem de ponto de espera pista no 0, tá 3609. Autorizado táxi via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera da 10, para que a informação possa. Operador no 0, tá 3601. 3601. A linha decola pista no 0, senhor. Vento de 320 graus com 02 nós. A linha e decola da 10, tá 3601. Ah, sim. Thank you. lado 07, chama agora o controle salvador em 120 decimal 8, senhor, por favor. 1208, tá 3.60. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, tá fechado. 3601, muito bom dia, o senhor por contato radar subindo ao 360, tá presente Rua Leda, após Leda Bridge. Tá presente Leda, após Leda Bridge, tá 3601. No controle? 3601, não, escuta. Você está restrito nível de voo 320 pelo centro Recife e voa na Proud Bridge. Restrito ao 320 pelo centro Recife, vai na Proud Bridge, tá 3601. Bom dia, Oxenia 6251, informe São Fox Trot correto, 360, Guarulhos, eu tenho aprovado, pronto, cópia. Pronto, na cópia. 6251, autorizado para Sierra Bravo Golfo 1000, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após voo direto à posição Bridge, onde intercepta para Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, voa direto à posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120 decimal 8, transponder 5115, Oxenia 6251. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, perfil da Dael, depois voa Leda Bridge para interceptar a Zulu 1 no meio para BHZ após Trive, conforme rota, controle 120 decimal 8, transponder 5115 para o Oxenia 6251. 115, vou desmento correto, Oxenia 6251, chame pronto para o posicionamento, senhor. Chamada pronto. 601, do presente no Recife, 1251, alternando no 33.25. A chama Recife 1251, alternando 13325, portanto, 3601.